Aquela sentada que você me deu. DJ Daniel Vídeo. Mulher cativante que me dominou. Lembrei daquela sentada que você me deu. Achei uma foto nossa que desapareceu. Me trouxe lembranças do dia que tu me deu. E se tu aparecer por aqui, não esquece de nós, dá uma sentada em mim. E ela dá sentadão, sentadão, sentadão, sentadão na pista. Ela dá sentadão, sentadão, sentadão, sentadão na pista. DJ Daniel Vídeo. Saudade apertou, vou tá lá. Sentada em mim. E ela dá sentadão, tentadão.